Eu não tenho essa paciência, meu cavalo não tá. Tem? Não. O cavalo achou errado, vou embora, ele fica com o certo cruzeado dele aí e vai trabalhar. Tá, mulher? Sim. Então não se tem. Falar que Exu não fala no Pai Maior. Ué. Aí vai falar, ó, já tô antecipando. Exu não consegue falar Deus. Deus, Oxalá, Jesus Cristo, é eles que mandam em nós. Oh. Tá, mulher? A aprovação é principalmente para os médicos, para ver se o vai ter fé. Muitas das vezes acontece de um filho, tá tudo muito bom. Aí ele vem feliz pro terreiro, ele faz questão de incorporar os guias, ele atende, vê com o preto velho, o caboclo, o baiano, o Exu, consultou muita gente e fica alegre que tá tendo resultado. Aí se acontece uma dificuldade ou dentro do terreiro ou fora dele, para se testar se ele vai ter a mesma fé que se estivesse tudo muito bom. E muitos já ficam por aí no caminho. Enquanto tá servindo para ele, tá muito bom. Começou a pisar nos espinhos, ele para de andar e volta para trás. Ah. Às vezes é só dois passos de espinho, o terceiro já se acaba. É aí que se vê a fé. E cada um que se a espiritualidade testa, se vós está do lado dela, se estiver bom ou se estiver na dificuldade. Uhum. Porque isso aqui, ele tem que funcionar. Tá no bom ou tá no ruim? Tendo pataco ou sem pataco? Com saúde ou sem saúde? Mas vai trabalhar, porque é trabalhando que você vai conseguir resolver essa dificuldade que você está se passando. E a espiritualidade, principalmente dos médios iniciantes, se prova muito e vai se provar. Consegue convocar o senhor contra a vossa vontade? Vou saber. Ah, sério? Como é que ele faz? Bate o cajado assim, o senhor aparece ali. Ele é o dono da casa. Eu sou o dono da esquerda. Sim. Eu tenho meu trabalho. Ele me ordenou a trabalhar com esse médico de uma maneira e eu procuro seguir dessa maneira. Quando eu fujo dessa maneira que ele quer que eu trabalhe, ele me interrompe. E quando está fora do que ele quer que trabalhe, ele briga comigo, por ele ser chefe da casa, dá meus passos para trás. Você fica meio magoadão, né? Magoado não é palavra. Respeito. É. Respeito, porque a casa é dele, não é minha. Eu que tiver minha casa, eu faço o que eu quero. Como assim o dia que eu tiver minha casa? Tem casa de Exu? Que manda. Entendi. Tá, moleque? Eu não trabalho mais com ele. Não. Eu nesse meu cavalo, como é o último meu cavalo, já trabalhei na quimbanda, já fiz muita coisa errada, já fiz muita merda como espírito. Hoje eu estou na minha última evolução de Exu. Voltei, quero trabalhar corretamente. Se meu cavalo tem o chefe da cura dele, o preto velho, que é dono da casa, um bando de preto velho. Tem que respeitar a casa como um bando de preto velho. Se eu achar necessidade de cortar um quatro patas, ele não me deixa. Não deixa? Não. Um boi, por exemplo? Não pode. Por que não pode? Ele é duas patas. Dele. A doutrina dele diz que com duas patas chega tão longe quanto. Só se corta no, se for um momento de necessidade. E ainda assim só com extrema... Duas patas com extrema necessidade. Sim. E eu tenho que respeitar. Se eu não respeitar, eu tenho que abandonar. Mas se for da sua vontade? Aí eu corto. Corto, faço. Porque se tem muito mistério, isso ajuda muito mais rápido, viu, mano? É assim, né? É. E aí ele já ensina paciência, né? Pro carnado, né? O senhor não precisa aprender paciência. Moleque, eu não preciso de nada. Preciso de ajudar. Claro. Tá ruim. Certo. Pois é. Preciso me arriar. Hoje não, eu não dou consulta só pro consulente. Uhum. Tem que coordenar uma gira. É. Veludo, que é um. Que é o espírito do pai pequeno da casa. É difícil lidar com ele. Por quê? É só eu que lido com ele. Ele não respeita ninguém. Nem meu cavalo, se meu cavalo tiver. Eu tenho que arriar e mandar ele embora. Nossa. Já pensou uma Por que coisa dessa? Por que você não faz isso do astral? Porque meu cavalo não me permite. Faz. Aí ele tem que ir falar, Veludo, ele quer ter essa força. Mas não tem. Mas era para o seu Veludo saber também, né? Aí a doutrina de guia. É. Por isso que o seu sete cruzeado não desce. Entendi. Que nem a mim ele respeita, vai respeitar meu cavalo. Viu, mano? Sim. Essa menina acompanhou ele correndo, o Chumirim correndo, fez bagunça lá no fundo, veio pra lá pra cá, parou na minha frente. Assustou, subiu. Por quê? Sou chefe, não quero que faça bagunça. E o Veludo é o único. Na verdade, eu sou o único que ele escuta. Ele manda todo mundo embora. Tá eu aqui. Sentado. Olhando, fala, Veludo, vai embora. Aí eu começo a cantar um ponto quando ele não quer ir. Logo ele vai. Acho que quase já escutou. Deixa o Ana. Deixa o anamuji que ele bará. Bará e é, deixa o anamuji. Já se ajeita logo e sobe. É isso que é um mistério que eu não vou falar. Então, com cada entidade existe uma forma de interagir porque tem humanidade nela ainda. Exatamente. Explica pra gente então, entre dois tiriri existe essa diferença também. Entre sete tranca-rua também tem. Como é que é o senhor, com esse, como que o senhor diria a diferença da personalidade desse tiriri que nos assiste nesse trabalho e aquele da casa que o senhor conversou? Leva. Cada energia é uma energia. Sim. O que ele acompanha, ele tem uma sabedoria imensa, não desmerecendo o outro. Mas ele trabalha da maneira que as demandas chegaram. E o de voz já sabe as demandas que vem. E vai lhe dar um mundo de espírito. Ele lhe dá espíritos rodeia o cavalo. Então a missão do vosso guia é muito maior do que a do meu cavalo, que é do cavalo do Tiriri, o cavalo da Carro das Almas, em Alexandre, da Dona Tatamulama, diferente, Dona Macueba, porque vai de casa em casa. Nossa. E de casa em casa vai na grada de todo mundo. Não agrada. É. Viu, moleque? Claro. Então você tem muito isso. Claro. Então ele já é dado a energia dele para esse tipo de demanda. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Num pensamento se manda energia ruim. Precisa ser feito alguma coisa. Claro. O cheiro está vendo também. Isso é outro. Então o senhor diz assim, cada espírito é designado conforme as suas competências para a realização daquilo que a ele é confiado. Não as suas competências, a competência do médico. Não se fala que cada um carrega a cruz que consegue carregar. Sim. Mesma coisa. O preto velho não falou que não adianta falar, propagar a casa. Se ele não consegue atender a todos. Sim, senhor. Se a espiritualidade lhe deu 10, é para atender os 10 da melhor maneira possível. Aí ele chama mais 20, não a espiritualidade. Ele não dá conta. Viu, mano? É. Então não adianta fazer querer aparecer muito mais. Sim. Querer mostrar força. Que não tem. Claro. Ou eu estou aqui com vós, por que será que a gira de Eixo e Pomba gira se tem muita gente? Porque se tem na corrente muita gente competente para se aguentar aquele tipo de energia. Claro. Tá, mano? Sim. Então existe muita mistério. Muito mistério, né? É. E às vezes o senhor diria assim também que tem ligação com o passado. Por exemplo, se eu não tivesse tanto resgate também para fazer através da execução desse trabalho, não adiantava nada dizer, ai, como é bonitinho fazer diálogo com os espíritos. Eu não ia ter esse espírito para me auxiliar. E aí eu ia cair. Olé, se esse trabalho não fosse espiritual, eu não estava aqui hoje. Sim. E vós não estava aqui hoje. Claro. Vós não fez toda essa andança. Sim. Porque vós quis fazer. Isso que os cavalos entendem. Querendo ou não, vós é um sacerdócio hoje. Sim. Que tem uma responsabilidade de fazer esse trabalho. Sim. Como meu cavalo tem responsabilidade de se precaver, de se fazer a boa energia da matéria dele para se incorporar aos guias no guia de atendimento. Claro. Se vós fosse uma pessoa que enchesse a cara de cachaça para vir fazer um diálogo, ia ser uma bagunça isso. Porque ia dar passagem para... Aqui, uma voz sem beber, sem foder, sem fazer nada, vira e mexe, tem um que faz uma pergunta. É, como é que é isso? O Vô vai falar um pouco mais depois. Mas ele explicou que às vezes os espíritos que estão do lado, que auxiliam o trabalho, dá passagem para uma quiumba para testar o espírito. Exatamente. Testar o senhor, no caso. Ele vai vir e vai me falar de um assunto polêmico. Hoje teve alguma questão que veio de algum... Comigo não. Comigo não, mas com o velho já teve. Já. Foi em relação ao corte com o preto velho. Ah. Como que o preto velho vai falar de corte? Ixi. E ele falou e deu uma resposta muito boa. Muito boa, muito humilde. Viu, moleque? Então, isso foi, não foi mais um seu, foi Tiriri que fez. Ou eu que chamei ou Tiriri que não soube barrar, né? Não foi permitido. Foi permitido. Claro. Agora, essa permissão veio da lei maior, como teste pro voo. Entendi. E pro meu cavalo? Em que sentido pro cavalo? Que ele vai ver o que o velho falou. Ah, e gostaria que a pergunta não fosse feita, então ele vai ter que aprender a perdoar também. É. Claro. Ou ele não gostaria da maneira que o preto velho falou. Ah. Porque esse sacerdote desse mundo se faz os fundamentos e se esconde. Ah, minha casa não faz corte. Umbanda não faz corte. Porque Umbanda não se faz sacrifício de animal. Se tem fundamento para isso, se tem jeito para isso, bem no bichinho, não sofre. Ele explicou muito bem para a Patrícia. Eu só trouxe à tona esse assunto, porque o que, que eu estava falando? Mas se precisar eu falo também. Isso, tá. Tá. Então, é muito mais difícil o seu trabalho do que o trabalho do meu cavalo, que é coordenar aqui. Mas coordena uma egrégora muito maior. Sim. E com a ajuda, até diria vocês coordenam, né? Com a ajuda de vocês. Exatamente. Né? Não é só tiriri. É só... Aonde isso você vai, se tem entidade-chefe da direita e da esquerda te trazendo para te fazer um bom trabalho. Claro. Não adianta vós chegar num lugar, olhar uma casa, por vós não ser como eu falo, de chamar gente no congado, o que vós chamou não foi a espiritualidade que chamou, e querer atender. E querer ser atendido, né? É. Querer atender. Atendido. Não atendido. Como é que é isso? Quem é atendido é quem busca. Sim. Quem foi convidado, ele veio ver, ele não veio ser atendido. Claro. Então o senhor diz assim, não adiantaria nada eu chegar numa casa e dizer assim, eu gostaria de ser atendido por vocês. Eu, pessoa, sem espiritualidade. Eu cheguei na vossa casa, eu quero fazer um diálogo com o seu espírito. Isso. Eu quero. Isso. Não porque isso foi ordenado. É, não daria certo. Não. Claro. Como já aconteceu. Claro, já. Foi bem pouco, né? Uma pessoa ou outra. A gente falou, vamos fazer um mínimo, diálogo. Né, moleque? Foi um mínimo. É incrível, foi pouco mesmo. Aí a médium falou assim, olha, minha preta velha falou que tu faz um trabalho muito bonito, mas ela disse que não é o momento de ela falar e agradece o convite. Bonito assim, né, seu Trancado? Muito. Mas vamos falar um pouco mais aqui do que a gente estava falando. Ah, isso de sacerdócio, como é uma coisa que já vem de nascença, a pessoa pode dizer assim, ué, que diferença faz se eu começo hoje ou daqui 10 anos? Se a entidade incorpora de verdade e eu vim para ser sacerdote, não preciso passar 10 anos do lado do Tranca-Rua ou do lado da Boa Catarina. Quem falou para ele que ele vai ser sacerdote? Ah, entendi. Às vezes um outro espírito, ou espírito incorporado. O sacerdócio, né? Ele vem confirmado pelos outros. Confirmado. Mas a pessoa que o carrega, ele tem um amor tão grande pela espiritualidade, quando ele a conhece, que ele faz de tudo para que ela seja bem vista. É. E o sacerdócio não é só incorporar o preto velho, incorporar o caboclo ou trancar a rua. Fora da casa. Mas eu faço tudo isso que vós falou. Eu sou um médium numa casa. Eu incorporo meus guias. Meus guias é muito fantástico, atendem muitas pessoas. De vez em quando a casa precisa. Vós está lá. Quando a mãe de santo não está capacitada para fazer o atendimento e ela lhe pede qualquer favor que for, vós está presente, é algum teste, alguns dos testes que se acontece para aquele sacerdote precoce. Tá, moleque? A espiritualidade sabe ver caso a caso. Que hoje em dia se precisa de muito mais sacerdote para se espalhar casas com médios sérios do que aqueles que têm 20 anos que não evoluiu nada. Como, por que esperar um médio com 5 anos que está pronto, que ele entende o que é espiritualidade, que ele sabe a essência da espiritualidade e como trabalhar os que estão preparados, esperar 20 anos. E aquele que tem 20 anos não entendeu nada daquele do que os 5 anos tem. A espiritualidade está cobrando sacerdote sério. O que é um sacerdote sério? Aquele que ama o manda. Oh. Seu Exu, quando se fala em seriedade, a pessoa recebe um convite para ir numa outra casa. Olha, vem aqui que vai ter uma gira de Exu. Daí, qual que é a vossa doutrina? O médium pode ir lá na outra casa, ver e ainda incorporar a entidade dele lá? Médium ou meu cavalo? Médium. Filho da casa. Se meu cavalo for e eu descer, ele desce. E se eu permitir. Tá, mano? Eu sou dono de uma casa. Já aconteceu de eu ir numa festa de Exu e Pombogira. Eu sento no topo do preto velho da casa. Eu não me acho menor ou maior do que ele. Sento, trabalho, respeito ele porque é dono da casa. Eu já se fui num terreiro que o dono da casa senta no chão. E me levaram ao topo para me sentar. E eu recusei. Se o dono dessa seara não senta no topo, eu sento também no chão. Porque eu nunca vou querer ser mais que um dono da casa. Oh. Eu respeito o dono da casa. Falo. Você pode. Termina. Pode falar. O senhor pode falar o nome dessa entidade? Leco. É uma pombogira que dificilmente se senta, que ela não me permite falar o nome. Claro, que daí. Se vai perguntar meu cavalo, ele sabe falar quem é mãe de santo. Depois eu pergunto. Ou até o senhor também, quem que é. Tá, moleque. Claro. E aí, o senhor está ensinando que deve respeitar as hierarquias. Então, se um médium sai da sua casa, vai numa outra casa e incorpora. Tá errado. Eu não aceito. O que que representa esse não aceitar? Ele vai saber comigo aqui que ele fez errado e tá errado. E ele vai ter castigo. Não só meu, mas das entidades dele. E primeiramente, que as entidades dele não se aceitam também. Então se ele arriou, lá ele mistificou. Porque as entidades dele me respeita. Ah. Me respeita muito. Claro. Não faz muito sentido, né? Porque o médium depende do espírito para ele estar incorporado. Exatamente. Se ele não respeita o senhor, o espírito que trabalha, que me respeita, não vai incorporar nele. Não vai, né? Aí ontem entra aquela primeira prosa que nós tivemos. Ah, meu espírito não veio, mas eu vou arriar ele aqui e agora ele vem. Ah, mano. Nossa, que situação. Que é feio pro médico. Porcaria que é essa. Não veio, não veio. Fica de pé lá, vai cantar pros orixás. Se não veio, É porque não era pra vir. Na casa dos outros também, né? Pois é. Pra que incorporar na casa dos outros? Agora, o senhor vai me dizer se isso pode ou não pode. Vamos dizer, eu sou um médium. Eu vou na casa que me convida pra ir lá. Daí, o Exu de lá diz assim, você pode, por gentileza, seu Exu tá aqui, trazer ele pra... Eu quero que, eu como anfitrião, quero que ele participe da festa, ou quero que ele nos ajude aqui de alguma forma, mas incorporado também. Daí, aí eu digo assim, bom, o senhor tranca, eu sou da casa dele lá, se fosse o caso, né? Ele disse que eu não posso incorporar em outra casa. Então o senhor diz, nesse caso é uma exceção, né? Se eu não posso incorporar em outra casa, não vai nessa outra casa. Ah, entendi. Nem vai. O senhor está dizendo, nem vá. É. Porque se recebe um convite desse, fica chato ele recusar. É. Mas ele deve recusar? Primeiro ele já está errado. Então se ele errar mais um, o erro já está feito. Claro. É o que eu falo. Vai sentir uma necessidade muito grande no terreiro. Chama o cavalo, me chama. Chama o velho. Ele vai com o óleo. Se ele não for, não vai. Se o médium não for. Meu cavalo. Sim, não adianta chamar o senhor. Não. Se meu cavalo não foi porque eu não deixei ele ir. Porque meu cavalo gosta da macumba. Gosta. Falar pra ele que tem lugar, ele vai correndo. Se depender dele. Sim. E ele já sentiu necessidade. Não, não vou, não quero. Só que ele é muito humilde, moleque. Ele fala, você vai sentir necessidade e vai. E é onde acontece. Então é um erro dele. Erro dele porque ele não se sente sacerdote. Ele não se sente na obrigação de obrigar alguém a fazer o que é ou o que não é. De impedir alguém de ir numa casa? Exatamente. Se um dia chegar aqui e falar, não faço mais presença no vossa casa, faço de outra, ele respeita e tchau, vai embora. Eu também respeito, só que tem que ter o respeito do que eu já fiz, não que meu cavalo fez, mas o que eu já fiz, o que o preto velho fez. Tá, amor? Claro. Isso é trabalhado com meu cavalo de acordo com o tempo, que é muito bobo, muito humilde. E como sacerdote, ingênuo. Não pode ser muito ingênuo, não. Não. Tem que ter um pouco da malícia do malandro, viu, moleque? O malandro sabe identificar esses tipos de pensamento de não se quer enganar ou não. Exu também. Muito melhor. Tá. Só que eu não quero que meu cavalo tenha um pensamento de Exu. Sim. Prefiro que ele tenha um pensamento do malandro. Claro. Tá, moleque? Entendi. Porque o Exu pode passar um julgamento, mas é baseado no conhecimento ali meio que... Conhecimento que eu tenho, não que ele tem. Isso. Daí o senhor pode fazer isso, mas ele vai se estrepar se fizer isso. É. O malandro já está mais próximo da habilidade dele. É. Entendi. Questão. Quando se diz assim, já ficou claro que o senhor falou, não se deve ir numa outra casa para participar da gira. Para correr o risco. Nem para ir, moleque. Mas assim, a pergunta, quando é para ir só para assistir? Nem para ir, moleque. Assistir da consulência. Nem para daqui da casa, bicho fala, preto velho fala. E se não for com o meu cavalo, não vá. Aí vai escondido. Então. Aí o velho fala. Aí fica sem graça no meio dos outros. Ou seja, o pai Dime de Oxóssi não sabe que ele foi. Mas daí o preto velho fala que ele foi. Preto velho e o povo que ele conhece. O senhor também pode falar. Muito. Ou seja, vocês sabem o que a gente faz. Muito. Então não tem como enganar. Se eu sou chefe da casa, eu tenho obrigação de saber tudo que esse povo que faz. É. Onde eles andam errado. Se fornica errado, se faz errado, se trai, se não trai. O senhor sabe. Porque o senhor é responsável pela força, fortaleza da corrente, né? É. Mas já não viu o Preto Velho falar aqui que ó, ele não gosta de humilhar, de apontar. Sim. Não deixa eu fazer isso, porque eu não sou dono da casa, viu, moleque? O senhor pega. Eu falo pra ele mesmo e ele vai ficar com vergonha. E muito fica com vergonha, vai embora e nunca mais volta. Eu já falei pra uma pessoa que vai vir ainda por esse ano, vai estar começando agora, viu, minha filha? Vai chegar uma rapariga aí que vai ter gira de qualquer porcaria. A lema espiritual é uma porcaria, não, preto velho, não é porcaria. Que em vez de descer moça da amiga, vai descer eu e eu vou catar ela e vou lá pra Tronqueira conversar. Isso é uma coisa minha com ela do passado. Puxar a orelha, né? É. Então, voltando ao raciocínio, vai suceder. Se fala que não pode, não pode. Se eu respeito a regra da casa, como Exu, como Exu, que posso fazer o que eu quiser, porque um filho de casa não vai respeitar. O que custa perguntar pro zelador? Vamos comer. Se ele quiser, ele vai e chama. Não quiser, não vai. E não vai. Pronto. É muito fácil, né, mulher? Aí vai escondido. Aí toma uma quisila lá. Aí volta. Quem tem que tomar conta? Trancar a rua. Aí tem que riscar pólvora. Tem que fazer trabalho. Tem que fazer banho. Tem que fazer a puta que pariu toda. Pra deixar o medo bom de novo. Nossa. Onde eu falo com o sacerdócio, não é fácil. Então. Viu, mano? Não então, queira ser sacerdote. Então, seu Exu, se a pessoa não pode ir nem para visitar o trabalho das outras casas, alguém pode criticar o senhor de estar inspirando desunião. Não. Porque não é sempre que o médico vai poder. Com todo mundo. Se convidar o sacerdote, de 10, 8 ele vai. Ou deveria ir. Ou deveria ir. Todos os sacerdotes. Eu digo pelo meu cavalo. Claro. Ele vai. Tá, moleque? Eu digo, o médico desenvolvente ou aqueles que já é trabalhador da casa, nunca ir sozinho. Sem a pessoa que bota a mão na sua cabeça. Claro. Para frequentar uma casa, que cada casa tem que ser fundamento. Sim. Viu, moleque? Yes. Aí chega lá na casa do outro, aí o outro, não sei se por falta de preparo ou por alguma coisa, coloca a mão no vosso jacutá, se começa a dar atrapalho na vossa cabeça, e sem maldade, se coloca a energia da casa dele na vossa cabeça, aí começa o médium vacilar, fazer as coisas que começa a fazer. Entendi. Enxergar a coisa na casa dele errada que nem era errada. É. Claro. Então, o senhor acredita que como o dirigente se predispõe a fazer tudo isso, essa crítica de dizer que ele não quer que assista as outras casas para não ver. Para não ver o que fazem lá, porque de repente ele está fazendo alguma coisa errada na casa dele, está querendo esconder. Por isso que ele não quer que veja. Então, essa crítica não cabe porque o seu médium iria em todas as casas que chamasse. Se não vai essa semana, vai acabar outra. É. Daí vai. Sempre dá para ir em todas. Dá. Claro. Ele pode ir uma vez e não voltar a segunda vez, se eu não permitir. Claro. Então, e daí o filho da casa não tem nada que ir lá. É. E daí se for, é porque também quer mesmo. É. Claro que sim. É isso que é a diferença, sim, que eu estou lhe falando. Sim. Não adianta vós querer fazer algo que a espiritualidade não te propõe para isso. Entendi. O médium é isso. O médium aponta para os espíritos. Não aponte as suas vontades. Viu, mulher? Como fala, do que adianta fazer esse retratador? Eu vim falar, eu quero que todo mundo venha na minha casa, que eu vou cuidar de todo mundo. Mentira. Casa suportada. Tem o suporte até tantas pessoas. Que vai vir. Vai vir por causa do coração. Sem o senhor ter que fazer marketing. Exatamente. Eu não quero nem que venha. Se vir, eu tenho que cuidar. Aí, o cavalo faz isso, viu, mulher? Não, meu cavalo. Estou falando que o cavalo possa fazer isso. É. Ela sai de casa em casa pedindo que venha ao terreiro. Quando tem um médium que faz isso. Exatamente. É. Aí vem, e não foi a espiritualidade que trouxe. Mas sim o cavalo que buscou pessoas para adentrar a essa casa. Procurou sarna. Para coçar. Coçar. E achou onde dá problema. Querer mais ali do que tem. Não confiar na espiritualidade. Moleque, é onde eu volto. Eu falei, se tiver um, dois ou três, que foi a espiritualidade que trouxe. Mesmo trabalho. O nível de importância é igual. É. Que de 50 se for espiritualidade. Se for espiritualidade. Que ela vai dar conta. Que chego, foi a espiritualidade que mandou essa casa. Sim. Agora, se você tiver um familiar que está muito doente, vai conhecer um médico porcaria e um médico bom, qual você vai mandar a vossa mamá? Olha. Bom. Não é no bom? Espiritualidade mandando quem precisa chegar numa casa, que aquele lugar vai atender vossas necessidades. Naquele outro, não. Às vezes a casa do outro é muito mais bonita, muito mais aconchegante, mas não vai atender sua necessidade. Viu, moleque? Então a pessoa não deve acreditar que o fato dela ter a casa cheia representa que a espiritualidade ali trabalha e na outra não. Exatamente. É engano pensar assim. Você chegou numa casa que está só mais um ser. Seu coração está feliz, aquela é a vossa casa. Quantas vezes tranca-rua já viu na casa dos outros? Uma casa muito cheia. Começa uma gira de preto velho muito boa. Não é trabalho errado, viu, mulher? Uma casa muito boa, uma casa de trabalho sério. E ela sai dali vazia. A pessoa sai dali vazia. É. Por quê? Aquela casa não era para ela. Aí acha uma casa top. Tem meia dúzia de metros. Se trabalha o preto velho, só não trabalha nenhuma outra entidade. Aí ela vai falar com esse preto velho e ela tem todas as necessidades que ela precisa. Ela vai voltar em qual casa? Na mais bonita ou naquela de pop? É. Aonde? E se for o contrário também, né? Se na mais bonita atendeu a necessidade dela. Como a gente falou, isso. Não porque a casa é chique, que não se tem um bom trabalho. Claro. A casa escolhe as pessoas, não as pessoas escolhem a casa. Aquela casa trabalha para um fundamento, aquela outra mais simples trabalha para outro. E existe casa muito bonita, muito cheia, que se trabalha igual a casa mais simples. Depende da energia da casa. Depende da energia da casa. Não de matéria. Energia. Tá, mano? Porque a Umbanda fala muito sobre a manifestação do Espírito da Caridade. Mas pode acontecer de um movimento dos filhos começarem a desacreditar que o Pai de Santo está incorporado. Pode. Porque o Exu começou a desagradar o gosto que eles têm de preferência. Que normalmente começa quando o Exu começa a cobrar. Mas cobrar seriedade. Ah, mas vai, não era assim. Começou a cobrar agora por quê? Porque tá errado. sempre foi assim, né? Só que nunca cobrou. Pra dar, pra ver onde cada amigo vai, né? Onde cada um pisa. Aí começou a cobrar, não cobrar pra tá, mas cobrar de tudo. Sim. Aí, mas nunca cobrou, tá fazendo, tá, o médico tá se aparecendo. Se acontecesse nessa casa comigo, o porta ali vai embora. Se todo mundo for embora? Fica só eu e vou trabalhar. E vai chegar quem tem que chegar. Exatamente. Se não chegar ninguém no trabalho também, se tiver 30, 1 ou 50, então vai ficar só um pouquinho mais a gira e vamos trabalhar. Eu vou pedir para, não tiver trombone, pode pegar o agitador para mim, deixa aqui, pode fazer? Não posso, então vai embora, chama o próximo. Eu vou trabalhar, é o meu trabalho. Sim. Eu não preciso. É onde o povo entende errado. É. Mas a casa precisa dos médicos, então. Precisa dos cambones, precisa sim, mas não é essencial. Se tiver a mão do que faz, precisa deles. Exatamente. Se não, ajuda no trabalho. É. Mas isso pode fazer também. Com o preto velho. Viu, mãe? Ah, fazer, por exemplo, a vez do cambono. Se o preto velho tiver que saber onde ele está, as coisas, ele ir lá pegar, arreguiado, ir lá pegar e voltar, ele vai. Se não tem alguém que vai pegar para ele, ele vai. Mas não é melhor ter um cambone que faça esse trabalho, que ele está desenvolvendo a mediunidade dele também? Claro, está sendo dois serviços ao mesmo tempo. Não é verdade? Sim. Mas tem muito cambone que acha, eu sou necessário e indispensável. Eita. Tem médico que se começa a dar meia dúzia de consulta, eu sou indispensável nesse terreiro, senão acaba o terreiro. Sim. E tem, e não é assim que funciona. Mas às vezes o Pai de Santo se deixa se enganar também por essa ideia, né? De dizer também. Assim, mas eu não queria que fosse embora, porque é um médium tão bom. Tão bom. Que traz pessoas quando o médium pensa para tá? Olha. Quando o médium pensa espírito. A cidade dele chega toda torta, chama atenção, vem gente pra minha casa. Eu já não falei que isso aí não vale nada. É torto, fala grosso ou fala com uma voz do cavalo, a mesma coisa. Uhum. Tem aqueles que fingem que fala grosso, que fala fino, que fala. Não tem nada. Nada? Tem. Não tem a necessidade. Fala que tem, né? Mas tem. Que adianta ter a voz, ter o jeito rude e não ter o espírito. Quando chega o consulente, primeiro que ele já foi encaminhado para aquela casa. Tem cigarro, né? Já foi encaminhado para aquela casa, quando ele chega. É assim. Aí ele chega, o senhor conversa com o guia dele, ou o senhor lê na aura dele já todas as coisas que ele fez de errado, a experiência. Quando ele é médio. Não, se o consulente chega na sua frente, o senhor pega e conversa com o espírito mentor dele, o guia dele, ou o senhor lê na aura dele os problemas dele? Levo. Muitas vezes é a aura mesmo. Uhum. Quando a pessoa, o consulente está lá em meio de trabalho, é um jeito diferente de trabalhar. Aí muitos falam, mas eu já fui muito terreiro, falaram que eu tenho que trabalhar, mas nunca senti firmeza. O senhor disse que o senhor lê a aura da pessoa. É. Não precisa conversar com não. O espírito dela. Não. Se tem... conversar, ela já estava trabalhando, não precisava. Não, falar. Não, com o espírito dela, sim, que acompanha ela no espiritual. Não precisa. Eu já tenho direcionado, tem que vai chegar no meu terreiro, mas arria e vai trabalhar. Porque o espírito tem essa força, como foi com o meu cavalo. Na hora que ele chegou na casa certa, o preto velho arriou nele. E começou a direcionar os trabalhos dele. Mas vamos ver, a pessoa é espírita. Ela tem um mentor. Dr. Hans, por exemplo. E aí, quando ele chega com os problemas na frente de Exu, Exu lê a aura dele ou pergunta pro mentor dele as coisas? A aura é aparenta, mano. A aura basta. Não precisa. Se a aura dele falar que ele é médium de Umbanda, eu vou lhe falar. Se é de Kardec, volta pra onde gostava, né? Lá é o melhor caminho pra vós. Claro. E pronto. E a pessoa vai sentir um aperto no coração porque aprendeu a gostar do trancar o osso. É. E como tem muito que anda no Kardec e quer fazer o incorporador na mesa branca de algum mentor, alguma coisa que para eles são espíritos mais evoluídos do que nós, e fala que é um médico de um bando, preto médico, caboclo, deixou. Uhum. Você está dizendo então que... Ele fica chateado. É. Até entender o que é um preto médico, caboclo, deixou. Sim. Você está dizendo que a aura basta. É. Mas eu já percebi nesses traços, nessas andanças, né, que tem espírito, não digo um mentor, mas é espírito amigo, familiar, quando o médium, ou quando o tutelado, encarnado, entra no terreno de Umbanda, ele fica lá fora. É. É? É. Tem espírito que ainda guarda as crenças de quando estava encarnado. É. É? É. Aconteceu isso aqui nessa casa já? Preconceito. De consulente. Espírito, viu, moleque? O guia dele, o espírito familiar que ajuda ele, ele fala aí. Não é guia. Não é o meu, porque o mentor não é diferente. Né? O guia, quando ele tinha essa patente guia, ele é um guia do cavalo. Não que algum familiar dele não possa o ajudar. Sim. Mas ele não é um guia espiritual. Claro. Aí ele procura a Umbanda. Só que o guia dele é do Kardec. Eu tenho acesso com o guia também. Só que o perispírito dele exala a energia dele se trabalhar com Kardec. E eu nunca vou falar, moleque, venha pra Umbanda. Que não é. Tu quer dentro falar pra ele vir pra Umbanda se não é. E o senhor não quer número? Não, moleque, eu quero nem qualidade. O menos que eu puder trazer é melhor. Mas o que eu trago é porque precisa. E trata direito. É. Caminho. Exatamente. Então o senhor esclareceu também essa ideia que eu realmente li num livro que os espíritos continuam com as crenças dele depois que morrem. Exatamente. E se vai... Tem muitos mortos que veem, nossa, mamado de algum menino que vem na Umbanda. É. Por que que meu filho está indo na Umbanda? Ali só tem demônio. Isso depois de morto. Olha. É verdade, moleque. Nossa. Aí se tem também um que ela fica lá assistindo. Que não existe. Como te chama isso aqui? Parede. Ele vem, conversa com o preto velho. Se dá uma boa orientação. Se fala dela que está morta, você tem que ajudar ela a evoluir, porque se ela está aqui olhando, ela não está evoluindo, ela devia estar num outro plano, fazendo o trabalho dela. Sim. Mas existe sim isso que vai falar. O que está fazendo a Umbanda? Ou no candomblé, ou no budismo, ou no evangelho, ou no católico. Ou quando é evangélico, vai para o católico, porque você tem a missa do sétimo dia, né, moleque? E aí, como é que fica? No evangélico não tem. Tá vendo como se tem a diferença de crença? Sim. Por que que o evangélico faz a missa do sétimo dia? O católico. O evangélico tem que faz, menino. Ah, tem. É. E tem sim. E ele faz por quê? Porque ele viu que funciona. Que ele acha que o fundamento é necessário, que o evangelho não faz. Você está vendo como você tem uma confusão de crença? É. Mas conhece, moleque, alguém que é evangelho, morreu alguém enfermista de certo um dia? Que coisa. Eu já. E muito. É. Porque o falso evangélico, aquele que vai porque gosta é o que fala. Mas a crença dele é outra. É igual aquele que vai no evangelho, que se não adora a imagem. Por que você não fala que adora a imagem? Porque uma imagem tranca a rua. E aí, como é que fica? Se polêmico, né, moleque? É. Eu gosto de polêmico. É. Foda-se. Vamos falar aqui. É. Se vós vem falar comigo aqui na imagem, eu tô nessa imagem, eu pergunto pra vós, chefe. Ah, não, senhor. Eu tô aqui? Não. Isso aqui é o que pra vós? Seria uma forma de me concentrar no senhor. De uma representação. De ter sintonia. Exatamente. É igual de cigarro pra mim. Serve também pro catolicismo. Se um pastor chutasse a imagem, tranca a rua. A maioria moleque não se deu bem, tá? A maioria não se deu bem. Porque é uma falta de respeito com a espiritualidade. É. Vai ver eu falar aqui mal da congregação evangélica? Não. Vai ver eu falar mal? Vai ver eu falar que tem igreja que presta e a que não presta? Sim. Não, coisa. Isso. O senhor não disse que, por exemplo, que todas a religião prestam. Não presta. São as pessoas que fazem, né? Exatamente. Que... Como se tem umbanda também. É. Candomblé também. É. Tem um pai de santo vagabundo, porcaria, que se quer ganhar em cima dos outros, do problema dos outros. E se denigra a imagem da Umbanda. E o mais porcaria é quem procura coisa errada em cima da Umbanda. Uhum. Mas entendeu o que eu estou falando? Não, sim, claro. Tem que o povo entender o que é Umbanda. O povo, não quem é cultuado, procurar pelo bem próprio, acaba tudo. Olha aí. Viu, moleque? Claro. Eu já contei uma história para vós. Já ofereceram muito pataco para meu cavalo. Para fazer o que mesmo? Vai lembrar ou vai não lembra? Não lembro. Uma amarração com um cabra aqui. A amarração fechou primeiro porque ela já estava errada. Mas para amarrar um cabra aqui dessa cidarada, um muito poderoso aqui, viu, moleque? Amarração de amor, né? Ele estava tendo caso com ela. Frunfar. Menina nova. De família rica. E a própria família dela queria. Já pensou, mano? Papá que mamá se submeter a isso? Eita. Pelo dinheiro, né? De vender a filha? Feio. Não é feio isso aí? Mas a gente perdoa que é coisa do costume da pessoa. Eu não perdoo, não. Que é isso, troca? Não. Um dom mais sagrado que o homem lá de cima lhe deu vai vender pro pataco? Não. Eu não perdoo. Vós tem um coração muito bom, vai perdoar. Eu não. Não, é que você vê assim que, no fundo, eles cresceram condicionados a dar valor a isso também. Então, se mudasse o condicionamento, quem sabe eles não... Moleque, é uma família que não era humilde. Uma família que já tinha um pouco. Mas ela valorizava o mais. Olha. É. Ela queria sempre mais. Então era uma garantia que a filha dela, dessa mamá e do papá, tivesse mais ainda. E se ofereceram para mim 10 mil patacos para se fazer. Vai lembra agora falando dos 10 mil patacos? Sim, sim. Que eu falei para se passar para meu cavalo? É. Que se ele quisesse pegar, eu faria. E se acabou o atendimento, meu cavalo não aceitou, e ele precisava muito. Ia ajudar, hein? Muito. E não aceitou. É. E é uma coisa mais bonita que meu cavalo já fez. É. Porque ele respeitou a Umbanda. Oh. Não as vontades dele. Tá, sim, moleque? Sim. As vontades e necessidade, né? Claro que sim. Seu Exu, nós estamos chegando perto dos 5 minutos finais. De novo? Devendo só. Passou muito rápido. Puta que pariu, hein? Não deu tempo de nada. Eu ainda quero falar um negócio com o senhor que ficou, fiquei pensando. Pode falar, esse é Tiririca que já tá aí, ó. Fala aí, seu Tiririca. Que nessa interação dos falangeiros com o senhor, se o senhor tem uma didática preparada e para eles, um planejamento de carreira. Entende o que quer dizer? Como é que o fulano tem o 7, né? O 1 lá, a que tipo de situação eu devo submetê-lo durante esse ano para que ele ganhe o próximo estágio? Vocês têm um planejamento de carreira? Entrechou. Isso. Tem. O senhor que está no topo, né? Tem. Para com os falangeiros. Tem. Falangeiro ou a egrégora da casa? O falangeiro. Assim. Se tem os ensinamentos que se passam. Uhum. Como que é o que nós estuda, minha filha? Faculdade. É. Que se começa. Que se começa. No primeiro ano. Sim. Segundo. E até o término. Naquele primeiro ano que ele foi resgatado e começou a se trabalhar na linha Tracarroa, ele se tem alguns ensinamentos e mistérios que ele precisa saber. E vamos se dizer que se tem uma prova que ele tem que se passar. Como que é uma prova, mulher? Uma gira, desenvolvimento, meu cavalo, e já vi um outro, que é esse, vê como ele vai lidar. Não digo que é o primeiro estágio, vamos dizer que é o finalmente. Sim. Mas para o povo entender. Claro. Para ele se passar de estágio a estágio. Eu já se passei por tudo isso. Já. Já vivi. Eu já tive muito cavalo. Muito cavalo. É. Eu lembro da história que eu falei para você, que eu era da época de 1800 e cacetada. Sim. Negro. Que muito me criticou de eu falar que eu era negro em 1800 e pouco. E ser homem de lei. Ah, advogado. Mas lembra disso? Sim. Eu quero desmistificar isso que o povo falou de mim. Pois não. O homem de lei na época não era esse nome que eu gosto de falar hoje. Ah. Que se existia um negro livre. É. Existia. Um negro estudado, de mil negros tinha um. Eu era um deles. Que se alguém, por boa caridade, um branco, ensinou. E lá não precisava desse papelado que tem hoje. De falar, ah, não, mas é. Eu precisava entender o que era. De como julgar casa a casa. Isso que era um de lei na época, quando eu vivia, eu não era bem visto por ser negro. Porque negro tinha que ser escravo. Eu era um negro livre. Sempre fui livre. Tá, moleque? Eu nasci nessa, como que fala, não é fazenda, como que fala, né? Você tinha um dono, e esse dono me ensinou a ler, a escrever, a me ensinar o que era certo, o que era errado. Ele era doutor de mesa, juiz, me ensinou das leis, e que na época o que era importante era quem indicava quem. Se ele era importante, eu também era importante. Então, se ele me indicou a ser importante, na minha época que eu fui, negro, em 1800 e lá cacetada, eu fui importante, doa quem doer. E doeu pra muita gente. Doeu, é. Já pensou um negro mandar prender um branco? Isso. Na época que era. Eu já fui tentado de assassinato muita vez, viu, moleque? É. Muita. Eu fui na cabeça de cada um. Quando eu falei que eu era negro advogado, para facilitar o entendimento do povo. Sim. E o povo entendeu errado. É. O que eu quis dizer. E o que eu estou querendo dizer, eu fui ensinado a entender e ler. E fui indicado. Como tem muita porcaria nesse ano aqui, que é indicado por alguém que não sabe bosta nenhuma, e vive, e, dá, e manda e desmanda me quem sabe. É. Mas tem que respeitar. Senão vai preso. É. Não é verdade, mãe? Sim. Qual lição o senhor levou daquela encarnação? Isso que eu tô falando. Da encarnação, da outra, dessa encarnação, da última encarnação, e de agora. O preconceito, tá, moleque? Mas também aprendi que o senhor ensinou, que a vida ensinou pro senhor foi que o ser humano não deve se deixar. Não se deve julgar porque ele acredita. Diminuir por isso, o senhor falou, não se deve deixar de lutar por aquilo que acredita, né? É. Mas não deve se deixar diminuir por uma condição que os outros acreditam ser menos. Exatamente. Claro. Na minha época, se tinha muitos negros, que se era assim, sacrificado, se sentia menosprezado, era escravizado. Eu fui um negro na época que foi estudado. Em vários. Como eu falei, eu julguei muito mal muitas pessoas, não falei no outro diálogo. Por quê? Para estar com o poder. Eu via que aquele não precisa, pela lei que foi me ensinada, ser julgado ao pataco que me deram. Aquele lá inocente foi preso e muitas vezes crucificado. Isso. Onde eu estou agora? Tem um ponto. Se eu trancar a rua, seja meu advogado. Advogado existia na época de trancar a rua? Esse nome? Não. Ainda mais negro. É um homem de lei, moleque. Foi ensinado. E tem muito negro inteligente. Sim. Que dava muito negro, moleque. Em questão de... Como que mais vocês falam desses números? Tem um nome de mais vocês. CPF. Não. Isso não tinha, moleque. Pelo amor de Deus. Números. Não, moleque. Termina de falar. Tinha o quê? Número. O que ele vendia, o que ele comprava. Carta de alforria. Não. Ele entendia de número. Ah, entendi. Como que fala lá? A terra de voz? Cálculo. É. Muito negro. Temática. Isso, moleque, eu queria falar. Acende aqui, minha filha. Põe na Velasco. Por que que nascia? Porque nascia sabendo disso. Evolução. Sim. Quem descobriu essa lamparina aí? Quem que ensinou ele? É, sempre tem, né? Não é verdade? Sim. Evolução. Existia negros que sabiam se mexer. Com isso que o pai falou. Matemática. É. Mas não se falava assim, essa coisa. E não. Era assim, moleque. Vou lhe falar como era. Tinha o café. Tinha o trigo. Tinha outra plantação. Se trocava entre isso. Mas eu tenho tantos meses de plantação de café, não vai me dar tantos de trigo. Aí eu planto trigo, mas planto café. Era uma troca de mercadoria, não tinha pataco. Então é muito além do que o povo pensa. Muito mais simples também. É, hoje o povo complica muito, né? Graças a Deus. E o povo critica, moleque, sem saber como era antigamente. Tá com tempo sobrando, né? O preconceito começa. Eu fui negro, sou negro. Se eu tiver que plasmar pra voz, eu sou negro. Aliás, o meu cavalo já me viu, eu já falei, me viu falando. Aliás, o senhor vai, né? Quando chegar o momento. Poder ver o senhor. Só não pode correr. Nossa, tá. Eu não sou feio, não, mas sou muito alto, tá, moleque? É. Naturalmente corre. Que é normal. Mas começa a aparecer devagarinho, assim. É. Dá uns toques. Mas eu lhe falo assim. Mas eu agradeço, viu, senhor. Preconceito começa lá no passado. Quando não aceita que um trancarrão em 1800 e alguma coisa, se foi um advogado, na linguagem deles hoje, que às vezes é show escuta hoje, e fala dessa maneira, o povo entende. Que não era nome, nome de lei. Amém? Não era delegado. Outro nome na época. Sim. Que se usava. O senhor acredita que quem critica está com tempo sobrando? Muito. Já não precisa trabalhar mais em si próprio. Aí que precisa trabalhar muito. Mas tem essa crença, né? É. Já não precisa mais, né? Encontrar em si próprio as irregularidades, as inconsistências. Na verdade, ele precisa se purificar de tudo que ele aprendeu. Se ele aprendeu dessa maneira, está errado. Então não tá com tempo só. Tá, porque ele não procura aprender. Não era pra estar, né? Não era pra estar. Claro. Graças a Deus. Por isso que às vezes a gente, né, que às vezes não tem esse tempo pra criticar os outros, não deve achar ruim, né, seu tranca, de ser criticado. Porque é melhor você ser criticado do que ser alguém que critica, né? Bom, vai falar uma palavra bonita. Antes vai ser criticado do que criticar alguém. Nem eu tinha pensado nisso, viu, moleque? Não. Foi muito bonito o que o vai falou. O que atrapalha Umbanda, Quimbanda, Candomblé e todas as religiões, tanto evangélico e católico, é a crítica entre eles mesmos. É porque o padre faz isso, faz aquilo. O pastor pede aquilo, faz aquilo. Sim. O pai de santo faz aquilo, faz aquilo. O guia faz aquilo, faz aquilo. Que isso é certo, aquilo é errado. É. Cada um escolhe onde pisa. Não cabe eu julgar ou vai você julgar. Eu não falei agora há pouco que o julgamento para vai você não é válido. Falei? É. A julga tá lá em cima. E tá julgando nós agora. Não. Tá, moleque? Sim. Porque às vezes eu penso assim, né? Eu tô sendo criticado, mas seria muito pior se fosse eu acreditando que tô com tempo livre pra criticar. Eu acho que seria bem pior. Yeah. Só que quem critica não pensa como vai pensa. Claro. Quem critica não tem amor próprio. Tem a caminhada ainda pra fazer. E tem que evoluir, tá, moleque? Eu não vou criticar eles também. Também não, pô. Porque a evolução dele. Isso. Dá a mãos ao céu aquele que tem um pensamento igual a voz. E olhar. Respeitar, colher aquilo que foi bom para vós e o que não foi bom, jogar fora. Pronto. Não é fácil. Só que o crítico não vê isso como fácil. Ele acha que está ganhando quando dá atenção para ele. E não está ganhando nada. Eu não quero atenção de ninguém. Quem gostar de mim, gostou. Quem não gostava, pra puta que pariu. Ah, isso. Eu não falei nenhum palavrão, agora eu vou falar agora. Salve, final. Seu trancado. Não, mas o senhor falou no sentido, né, de dar uma expressão ali, uma cor mais forte. É, pra pintar. Eu não ligo se quem acha que eu falo certo ou falo errado. Do meu corte, se eu faço certo ou faço errado. A casa faz, eu vou fazer, mas achando certo ou errado. O preto velho vai fazer ou não vai fazer, mas achando certo ou errado. Então vai pra puta que pariu mesmo. Graças a Deus. Graças a ele mesmo que me permite até falar essas coisas. Não vale, seja. Seu Trancarruas, passa pra gente, por gentileza, uma mensagem final. E até agradecendo aí o senhor por abrir tanto a respeito da sua particularidade no que se refere a essa interação que o senhor tem com os seus falangeiros. Viu? A gente se ouve falar muito pouco dos falangeiros e eles ajudam muito, né? Muito. O senhor confia neles, né? É uma egrégora. O Sete Catacumba tem o papel dele. Eu tenho o meu. Tenho meus falangeiros, a minha falange, que se faz muito trabalho por mim, que vamos se dizer que eu pego a parte mais fácil. Mas eles não contam. E se não dão conta, eu tenho que ir lá. Trazer para fazer o trabalho. Mas eles não o quê? Se eles não dão conta, dão minha falange. Conta. Dão conta, tá, entendi. Eu pego e vou lá e dou conta. Sim. Mas eu sempre coloco eles para fazer. Ah. Para se aprender. Sim. Tá, mulher? Graças a Deus. Então vamos lá, senhor. Faça uma mensagem final para a gente hoje. Graças a Deus tivemos aqui com o senhor a oportunidade de 3 encontros e estudo. Pois é. Primeiramente, quero agradecer seu Tiriri, que no auxílio que vai o cavalo dele, sabe? A dificuldade que teve, né, mulher? Mas o senhor deu a palavra, né, seu Exu? Eu não ia deixar a sua palavra. E vai ter um pedido comigo pro resto da vida, viu? Pelo que vai fez. Não, só a sua amizade já basta. Vós acha que só amizade. Para Exu até a palavra de um pedido que vai tiver vai ser atendido. É isso. Pensa bem, tá, moleque? Que vai conseguir. E pelo respeito, pelo pouco que vai me conheceu, vai fez a questão de estar aqui. Sim. E é onde que eu reforço que eu falei para vós. Dentro da vossa humildade, eu te coloco uma energia de pedido que vós quer. Quer que vós pensa bem para esse trabalho que vós faz se propagar. Tá, moleque? Sim. Ele vai. Ter ali a estrutura correta, né? Para... Não é tão que vós teve uma ideia de pouco agora, vai te favorecer muito. Sim. Mas sabe o que eu tô falando? E por que que o senhor é 7 encruzilhada? Pra mim não tem que eu me fechar. Melhor, né? É bom ter laços de amizade assim, mas não por interesse, né? Mas de sinceridade. Mas eu fico muito agradecido por isso, viu, mano? Pela essência que vai de longe. Vendo Trancarro. E Trancarro que o seu Tiriri virou a espiritualidade da maneira que pode. E muitos espíritos quis participar, Do modo, médio, não se aconteceu. Não aconteceu, né? É. O espírito se predispôs, disse, eu posso trazer um conhecimento bonito, bacana, nessa região. O senhor está dizendo que não foi dessa vez. Isso que eu estou falando. Uhum. Claro. E na próxima vez que estiver pronto, eu não vou deixar. Vai ser outro. Coloco até essa seta encruzilhada para falar. Não vai ser o povo que teve aí. Mãe de falar, né? Mas tá bom, né, moleque? Isso aí. Ah, graças a Deus, tá escrito. Então não vai falar mesmo. É que tudo, né? Graças a Deus. Mas fiquei muito feliz, muito honrado. Né, a gente às vezes se coloca, o senhor falou num diálogo, quando for o janeiro, tu vai estar aqui comigo, né? É. E eu imagino eu no seu lugar, né? Dizendo isso, e aí de repente não acontece. Moleque, eu vou lhe falar uma situação que eu lhe falei aquilo naquela época. Uhum. Não foi porque eu garanti. Porque eu sou tiriri, garoto. Eita. Então não foi nem favor pro senhor, velho. Foi a gente mesmo que foi honrar nossa palavra. Exatamente. Tá, moleque? Graças a Deus. Ele me falou, pode falar, que aqui eu garanto. Foi. E pro cavalo, tem que aprender muito. Ah. Eu não tenho vergonha de falar, claro. Mas o cavalo tem que aprender, porque tem que aprender. E se um filho tiver que aprender, vai aprender também. Então eu garanti, só que não foi eu que fiz fazer. Sim. Foi seu tiriri. Claro. E é onde eu respeito muito. E ele está muito agradecido de vai fazer. Que fez pra dar aqui. Pra fazer acontecer, né? Mas nós vamos retribuir, vós. Não. Tá, moleque? A amizade de vocês já é a melhor retribuição, né? Hoje em dia muita gente quer conquistar as coisas, né? E esquece que a amizade às vezes é uma conquista maior que se pode ter nessa terra. Mas se tem as particularidades, precisa ser suprida. Exu entende isso. É isso, Exu. Tá, moleque? Claro, Exu. Muito obrigado, seu Exu. Sabe a sua força, sabe a sua lanche, seus falangeiros. E que seja da vontade de Deus que a gente tenha outras oportunidades no futuro de voltar a falar consigo. Eu vou falar com o Exu. Sim, senhor. Você vai merecer muito mais do que foi lhe ofertado. Mas você é muito humilde. E é onde mostra o vosso trabalho. Por isso que eu quero fazer essa prosa. Para aqueles que estão ouvindo, tem que dar valor. Uma entidade falando agora. Por detrás dessa porcaria aí, me desculpa a palavra, tá, meu pai? Tranquilo. Tem que respeitar. Que por detrás disso tem muita coisa que se faz. Claro. Entendi. O pai é o semana do Devoy todo. Eu acompanho ele. É. Passo a passo. Tá, moleque? Os pensamentos. Levo. Mas aí. Olha o compromisso. Isso que eu tô falando não é de tiriri. É meu. Entendi, porque eu nunca sei, né? Isso é meu. Sim. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Vamos ver. Eu quero a voz ano que vem aqui de novo. Olha. Como eu tô lhe falando. Sim. Eu quero. E vai falar pro meu cavalo se virar. Ele tem quase um ano, né? Pra se virar. Arrumar um lugar bom pra voz. Não que não foi bom. Foi ótimo, meu Deus. Mas um lugar confortável. Foi confortável. A vontade que vai entra e sai, sem se preocupar. Não incomodar, né? Mas não incomodar ninguém. O ritmo das pessoas, isso é uma coisa que eu... Mas eu mesmo vou, aos poucos, aí procurando essas condições. Né? Não quero voz mais aqui. Oh, graças a Deus. Eu também. É um estudo muito importante, seu Exu. Não pelo estudo. Eu tô falando de verdade, moleque. Claro, claro. Mas pela amizade que eu tenho, pelo tererê. Sim. E que eu conquistei por voz. Oh, e eu também. Sim. Claro tá, sim. Moleque? Claro que sim. Sim, sim. Que assim seja. Lá do Exu, que assim seja, seu tranca-ruas. Precisa trabalhar mais em si próprio. Aí que precisa trabalhar muito. Mas tem essa crença, né? É. Já não precisa mais né? Encontrar em si próprio as irregularidades, as inconsistências. Na verdade, ele precisa se purificar de tudo que ele aprendeu. Se ele aprendeu dessa maneira, tá errado. É. Então não tá com tempo só. Tá, porque ele não procura aprender. Não era pra estar, né? Não era pra cá. Claro. Graças a Deus. Então, voltando ao raciocínio do raciocínio, se fala que não pode, não pode. Se eu respeito a regra da casa, como o Exu, que posso fazer o que eu quiser, porque um filho de casa não vai respeitar.